Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Estamos de regresso para mais uma edição e hoje vamos trazer-lhe músicas bastante conhecidas. Músicas que todos vocês sabem, certamente, de cor e salteado. Se não, o que dizer da música que os The Shadows nos trazem? Take My Breath Away, um original dos Berlin. Para ouvir também a música de Billy Vol e a sua orquestra, estou a referir ao tema Sail Along Silver Moon. Estas são as duas primeiras músicas que vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7, aqui mesmo no Canal 2, da sua rádio, não é? Boa tarde! de regresso depois deste tema Sail, aliás, o tema já agora de Billy Vaughan e sua orquestra Sail Along Silvery Moon. Antes ficamos com a versão de Take My Breath Away dos The Shadows. Agora vamos ficar com Elisa, a música de, ou a versão de Richard Kleidermann, um nome alemão, mas que se mundializou tocando o seu piano. Da mesma forma que Vangelis se celebrizou com temas como, por exemplo, Petite Fille de la Mer. Nem mais, estas são as próximas duas que vamos ouvir nesta edição do nosso Nota 7. Thank you. Mais um domingo que termina, ou mais um dataset que termina, neste domingo, aqui no canal 2 da Red Interweb. Vamos agora ficar com Bésame Mucho, versão de Frank Purcell, para logo depois ficarmos com Chi Mai, a música de um grande compositor italiano que dá pelo nome de Ennio Morricone. Ele que chegou a compor um tema para Dulce Pontes interpretar, intitulado O Amor a Portugal. Bom, mas essa é cantada e portanto não entra aqui. O que vamos aqui ouvir é Chi Mai de Ennio Morricone. Eu vou voltar a encontrar-me consigo no próximo sábado, esperando sinceramente que fique connosco. Este é o canal 2 da sua Rádio Interweb. Eu volto então precisamente não diria de hoje a 8 dias, mas ainda hoje a 7, mas no próximo sábado. Fique bem ouvinte. Tenha então uma boa tarde, já é boa tarde, na companhia do canal 2 da Antena Web. Até ao próximo sábado.